Victor Kilo Delta, 25 miles off southeast bound. Yeah, Victor Delta, Zero Romeo Navigation, fly direct to Sierra November, India Papa. Flying direct, Sierra November, India Papa. O 4082, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. 4000 no 0 no 5, azul 4082. Meia 200, desce para o nível 050. 050, 6200. Luno 91, chame Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. Frequência 2835, 35 do 5, botar 691. Secundária 125 decimal 1. 25, boa na afirmativa. O 4082, para interceptar o curso, localizador, curva direita, proa 070. Está autorizado a LS X-Ray da pista 0, reporte estabilizado e desça para 2000 pés. 2000 pés, a curva na direita, 070, autorizado o procedimento, vou estar estabilizado com 02. Flores, Salvador, gol, gol 962, ciência informação, Kilo, descendo para 150. Plano 962, a sua identificação, desça via Bomed 1 para o nível de voo 060. Via Bomed 1 para o 060, voo no 962. Xané 6200, para interceptar o curso do localizador, curva direita, proa 070, autorizado ILS X-Ray, da pista no 0, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita, proa 070, descendo para 2000 pés, autorizado X-Ray da 10, vai reportar estabilizado, 6200, Linha 200, complete curva direita para o 080, para interceptar. Direita 080 para interceptar, 080. Azul 4082. Azul 4082, complete a final, chame torre 118, próximo ao 95. 095, bom dia, 402. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4082, estabilizado, sinal 10, visual com campo. Azul 4082, autorizado. Pedido no 0, vento 120 graus, 089. Pouso autorizado, pista no 0, Azul 4082. And contact C6 center, frequency 128, decimal 35, backup 125, decimal 1 for information of flight. One, two, eight, decimal 35, backup 125, decimal 1. Meu pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado LS X-Ray da pistão no 0, reporte estabilizado. Deixando via para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS X-Ray, reportará estabilizado, gol no 962. Podemos assinar o número do pouso, gol 962? Agora é o número 2. Mais chance voar, Simbra? Gol no 962, informo que Simbra está inoperante. Dá pra, após o momento, está autorizado o turno. Ok. alguns pássaros sobre a cabeceira, corrigindo, sobre a pista no 7, pouco antes da cabeceira no 0, na sua direção aqui. 7402. Sobre Salvador, gol no 962, viu 5 graus à direita para evitar essa maçã. 7, gol no 962, repete, reassumindo navegação na proa de duna. Repostará a voa na proa de duna, gol 962. Chamé 6200, compete a final de chame torre 118295. Azul 4082, são os 38, direita solo, 12 decimal 9. Direita 209, azul 4082. Salvador, bom dia. O 6200, 2000, finalzinho da 110. Xenia 6200, autorizado, pouso vista 10. Vento 100 graus, 07 nós. Cliente, confirme se tem condições de uma duna da presente. Negativo, tem informações para a duna. Cliente, então está autorizado manter a proa, reporte visual para modificação de regra. Já está visual, proponho o voo 962. Voo 962, voo IFR cancelado azul 1439, desça para 2000 pés em condições visuais, reporte visual com campo para transferência de comunicação. Ok, reportaremos descendo para 2000 pés, mantendo as referências visuais, voo 962. Para 1970 nós, devido a tráfego e aproximação final para Salvador. Reduzindo para 1970 nós, 1962. Na 6200, informa o Urubus próximo à pista, em torno de 10 metros da pista direita, ok? Em baixa altura, se esse visual. Muito obrigado pela informação, 6200. Colono 962, essa para 1.500 pés, reporte visual com campo. 1.500 pés, reportará visual com campo, colono 962. Cliente, gol no 962, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 118, decimal 95, gol 962. Foi Salvador, gol 1962, base pela direita, visual com campo. 962, reporta final no 0. Reportará final, gol 962. 200, solo 41, direita, solo 2019. Direita, 209, 6200, boa. Autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 069. Lime pouso, voo 962. Controle Salvador com 3436, informação Kilo, boa tarde. 3436, boa tarde, acione identificação do Savia, do Média 1, para o nível de voo 050. Via até o 050, tá 3436, chama. 3436, operação para o procedimento LS, couve à esquerda, pro 060, seu limite é radial 270 de Salvador. Em caso de falhas ao atingir o limite, está autorizado reassumir navegação na proa de duna e completar o procedimento ILS. Esquerda 060, descendo até 050, em caso de falha, intercepta a voa duna. Eu poderia confirmar radial 200 e... 270. Não entendi. 270. 270, obrigado. Tango, autorizado a decolar. Reporte solo para o outro top 1, tem um tráfego reportado. Vento 1, 20 graus, 07 nós. Fora. Alfa Tango, na pronto para o top 1, decolado 247, aguardando transferência. Correu para a Roma, tirando a segunda, decolou com o Pronot, do Serrange é Coíndia. Ciente, já Alfa Tango. Decolado 248, prossegue para o Pronot, controle Salvador 120.8. Pro 2020, controle grato. Controle para a Roma, tirando a Tango. Barro Mil, Charlie Alfa Tango, proceda. Decolou da 197, comprou a Norte, comprou a Serranja com Índia para pouso já. Charlie Alfa Tango, ciente que reporte visual com Serranja com Índia. Vai reportar visual com Serranja com Índia, tá? Charlie Alfa Tango, controle Papa Roma, Alfa Tango, visual com Serranja com Índia. Charlie Alfa Tango, frequência livre. Livre, Tango. C3436, para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 075. Deixa para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Está autorizado o ILS e reporte estabilizado. 3.000 pés no 075, autorizado o ILS na 3436. Informará estabilizado. Salvador, voo 556, ponte espera, da 1-0, pronto. Plano 556, autorizado, Leandro, que pega lá, pista no 0, vento no 4, 0 graus, 0 menos. Autorizado, Leandro, decolar, da 1-0, voo 556. Bom dia, é o Atan 3378, informação Kilo. Atan 3378, acione identificação, desça via Bomédio 1, no 0, nível de voo 050. Ok, via 050, Atan 3358, 3378. Fixo com medo, decolado a 54, controle de rodão 20 da Cima 8. 308, voo fixo B. Controle, voo 1556. 556, acione o transponder 5240. Contato radar decolagem, cruza 3.000 pés agora em subida, suba via São Vuno para o nível 360. São Vuno para o 360, voo 1556. 3436, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. Gente, 2000 pés, reportará estabilizado, 3436. Tá visual com a pista já. Gente, reporte estabilizado. Caralho. Complete a final e chame torre 118, décima 95. Gente, daqui a pouco, 3436. Torre Salvador, 3436, final da 10, boa tarde. 3436. Autorizado, pouso, pista no zero, retorno 40 graus, 08 nós. Ele pousa no zero, tá 3436. 5000, chino centro, Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 251, gol, 2556. 3745, ponto de espera 1-0, pronto. 3745, após comandar na curta, final autorizado, levantei, pista no 0. 09 na curta final, ali mantém na 1-0, tá 3745. Autorizado, final ILS-X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, final ILS-X-Ray, reportará no localizador, na 3378. Então, 3436, solo 03, direita solo, 12.9. De voo no 790, boa tarde. Lima 790, contato radar, suba via, saída Puca para nível 370. Ok, na Puca, 1370, com 790. É 3378, chame a Torre Salvador em 198, decimal 95. 198, 95, está 3378. É 3745, veio pro de Motiva. Motiva, obrigado, 3745. É 3895, veio pro de Motiva. Motiva, tá 3895. É 3745, chama o centro, Recife, em 1, 28, decimal 35, alterne 1, 25, decimal 1. 1, 2, 2, 3, 5, uma boa noite, boa tarde. Boa tarde. 790, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Afirma, pro gol 1790? Afirma, gol 1790, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Centro Recife, 12545, 9685, obrigado. Cinco, chame o centro Recife em 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Extra 38, nove. Foi Salvador, voo 9128, ponte espera da 10, tá pronto. Voo 9128, autorizado, além da decolar, destino 0, vento 130 graus, 069. Livre, alinhar e decolar, pista 10, voo 9128. O 9128, Ghost 21, controle 20.8. 208, bom dia, na prova. Controle Salvador, gol 9128, bom dia. O 9128, contato radar, sua via saída da PUCA, para o nível 350. Via PUCA 350, 9128. Papa Romeo, Golf e Juliette Golf. Meu Golf e Juliette Golf, controle Salvador. O Juliette Golf está decolado Sierra Índia com Índia, para Sierra Índia com Índia. A questão é só que a revestida do Sierra Whip de Alta Lima. Está acionado 0133, 510, 2 a bordo. Gente, prossiga direto do Sierra Whip de Alta Lima, o Golf Juliette Golf, reporte visual com local de toque arremetida. Vai reportar, o Golf de Atlouro. Controle de Salvador, boa tarde, Papa Tango, Oscar Golf Kilo. Tango, Oscar Golf Kilo, boa tarde. Contato radar passando posição Conde. Autorizado voar direto pelo, para interceptar a chegada Bolso, Kenegal no 014. Reporte no ponto, ele é o descida. Gente, só descida para ser aprovado bem, para cancelamento do nosso próximo instrumento, para mais próximo, Oscar Golf Kilo. Gente, reporte para o cancelamento, Oscar Golf Kilo. Pronto, ponte 0, azul 4463. Azul 4463, autorizado, alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 0 menos. autorizado a linha decolar, 190 azul, 445.